Eu tô relax, quero paz, não complica. E pra qualquer efeito, nossa causa é o respeito. E com certeza é nós na fita, envolvido com o esquadrão 2003, ao expressão, na missão. Estamos na missão, pra mostrar e seguir um caminho. Mas preciso de forças pra continuar. Sou triste. Não, não sei por que razão. Se tudo que fiz nada foi em vão. Eu tenho um destino. A paz é a missão. Pros meus inimigos. Foi destruído. Quero paz. Quero me fortalecer. É demais o meu sofrer. Só vim pra dizer apenas muita paz. Sou só MP. Apenas MP. Deus, eu não sei não. Se o meu sopro da vida, não respira direito. Carrego luta em meu peito. Ser triste, pra tudo tem uma razão. Se uma razão existe, é só buscar a solução. Eu só quero este mundo é um cenário e cada um tem seu papel. Muitos ficam aqui no inferno e poucos chegam na porta do céu. Vem, cai na real, ladrão. Assuma todos os seus atos e seja homem de fato pra não cair de quatro. A mão de quem você esnoba vai pesar na sua cabeça. Baixe teu revólver neste tempo que te resta. Deus vigiou você a vida inteira e foi dessa maneira que você agradeceu. Com seu nariz cheio de coca, sua veia já é. Você baqueou. Foi muito craque, maconha. A sua mente é tão fraca. Se isto é ser esperto, então serei babaca. Levamos a vida normal. É duro sobreviver. Estamos bem, Jesus, amém. E o mesmo pra você, assim. Não seja mais o coitado acabado, tirado, safado, largado, zoado, desconsiderado. Venha pro nosso lado, que é tão fácil seguir. E se te chamam de Zé, deixa quieto e daí. Somos expressão ativa, não ficamos pra trás. Aconteça o que for, praticaremos a paz. Sei que sou errado, Deus me ensine a andar direito. Vim buscar no Senhor, eu admito, sou imperfeito. O triste é que todo mundo quer ser dono da razão. E ninguém admite ser passado pra trás, se teu orgulho. Pra você dar e pedir perdão. Assim de um lado alguém chora e do outro o ódio matando você. Quem é você? Pra julgar o que é certo ou errado. Expressão. É, somos filhos imperfeitos de um perfeito Deus. Eu sou o MP. Apenas MP. Só vim pra dizer apenas muita escrito, ser humano algum poderá pagar. ser negro ou branco. Eu só sei que, por mais que isso não seja sentimental, eu acho que existe uma fúria dentro de cada um que tem que ser solta, mano. Através das palavras das canções. A minha missão eu faço, a minha parte eu faço. Essa é a minha missão. Paz aos irmãos. Fé em Deus. Esquadrão dos Anjos. Yeah.